lembre-se do sorriso. Lembre-se daquela vida, que as boas recordações tampem o buraco de um pedaço seu que se partiu. Que prova, comprova que tudo à sua volta não tem o mínimo valor dentro de uma cova. No brilhar do sol, no canto dos pássaros, só o que me livra da angústia é um forte abraço. Lágrimas caem, momento inevitável. Deixar que uma pomba leve a esperança, que a vida fosse feita da pureza da criança, que não vê, que não faz, que não tem tanta maldade. Um gesto em falso não traria desconfiança, nem passaria pela mente a vingança. Todos vivendo junto em harmonia, amor, amizade, carinho, como bom seria. A prole não seria interditada por um aborto de uma gravidez indesejada. Todos vivendo junto em harmonia, amor, amizade, carinho, como bom seria. Lágrimas caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade. Lágrimas caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade. Tempos percorridos, líderes que são seguidos, o mundo evoluído, o ser humano progredindo. O amor em fim de tempo um pouco longe, frente fria. Afeto familiar constante, andamento cria. A mente humana mente muito, nunca emana sentimentos verdadeiros, sentimentos de criança. Que ao lacrimejar só simboliza a esperança. Apenas versos lindos, sem tormenta, só bonança. Um dia um homem viu, lá em Minas sim sorriu, com outro homem descolado, um rebelde acanhado, com braço quase erguido, muito, muito encabulado. Se enchia de orgulho, coração queimando em brasa. A festa tá no fim, aponte logo a sua casa. Tamanha emoção, um som em coro sim seguiu. Centenas de braços erguidos que esse homem sim ouviu. Angústia transformada em alegria, muita paz. Tristeza esquecida por alguns minutos mais. Deus criou o homem, mas não sua arrogância. O homem teve a paz adquirida em sua infância. Infelizmente o homem quer guerras que são travadas, e os homens que são de bem sofrendo em face são só lágrimas. Caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade. Lágrimas caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade. Tristeza, só quem perde sabe. A alma viva forte por toda a eternidade. Mas sua mão não posso mais tocar, mas seu rosto não posso mais beijar. É claro, o sorriso está guardado. Me calo ouvindo um som relembrado. Um coração apertado, dois corpos separados. A imagem fica na mente, na cova morta, uma semente. A única certeza que temos quando nascemos é que um dia a vida acaba e morreremos. Esse momento chegará, o seu caminho encontrará. Alma limpa purifica o espírito, pra muitos sentirá um grande alívio. Quem sofre, quem fica pra trás, quem morre vai de encontro à paz. O que nos resta, agradecer por mais um dia poder viver. Superar a tristeza, mantendo a chama da vida sempre acesa. Lágrimas caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade. Lágrimas caem de olhos tristes, um coração batendo muito apertado por quem se foi e deixou saudades. A amizade e o sorriso vão ficar na eternidade.